Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda e hoje eu irei apresentar algumas curiosidades sobre o coração humano. A princípio, vamos tentar entender a parte anatômica e fisiológica do coração, ok? Bom, o coração é um órgão muscular, oco e tem forma de cone, além de realizar dois movimentos básicos, sendo eles sístole, contração, e diástole, relaxamento. Ele é dividido em quatro câmaras, dois átrios e dois ventrículos, sendo que o átrio direito se comunica com o ventrículo direito por meio de uma pequena válvula, e o mesmo ocorre do lado esquerdo. As cavidades direita e esquerda são separadas para que não ocorra interação do sangue de um lado para o outro, pois no lado direito o coração recebe o sangue do corpo no átrio, que é direcionado para o ventrículo do mesmo lado, e este envia o sangue para os pulmões, uma etapa muito importante, porque é lá que o oxigênio vindo da respiração entra no sangue e o gás carbônico que está no sangue entra no pulmão, que é expelido quando soltamos o ar. Após passar pelo pulmão, o sangue retorna ao coração, mas chega no átrio esquerdo, que leva o sangue para o ventrículo, e esse proporciona a força necessária para o sangue circular por todos os tecidos do corpo. Sua função é vital, porque para sobreviver, os tecidos necessitam receber continuamente oxigênio. Nos órgãos onde ocorre uma nova troca de gases, o oxigênio entra nas células e o gás carbônico volta com o sangue até o coração, chegando no átrio direito novamente. Você sabia que a palavra coração deriva do grego e do latim cor? Ambos têm origem na palavra cor, do sânscrito, que significa saltar. O coração, da forma que conhecemos, é um símbolo universal, mas você já se perguntou de onde e quando surgiu essa representação? Bom, para alguns, sua origem teve sua semelhança com a folha de Rita, que na antiguidade representava imortalidade e poder. Durante muitos anos, o símbolo do coração era arredondado como um pêssego, e ele só aparece na forma atual, com uma rachadura na parte superior, num trabalho de anatomia escrito em 1347. O motivo pelo qual ele se tornou como é hoje ainda é um mistério, mas nós amamos desenhar corações como símbolo de carinho e amor, e ainda assim existem pessoas que acreditam que o coração humano é mesmo dessa forma. Você conhece o seu coração? Que tal ficar sabendo um pouco mais sobre esse aceleradinho? Aposto que você vai amar e se surpreender ao apreciar mais a função desse órgão tão importante para a nossa vida. Então, aí vão algumas curiosidades sobre o coração humano. O coração de um homem adulto é do tamanho de um punho fechado e pesa apenas 340 gramas. Ele funciona ao ritmo médio de 72 batidas por minuto, 104 mil por dia, 38 milhões por ano e algo em torno de 2,5 bilhões ao longo da vida, além de bombear mais de 9 mil litros de sangue por dia. O coração da mulher é um pouco mais acelerado do que o do homem. Em um minuto, contam-se em média 8 batidas a mais. O coração dos recém-nascidos bate 120 vezes por minuto, o dos fetos é ainda mais rápido e atinge a marca de 150 batidas por minuto. Aos 4 meses de vida, o coração humano já bombeia 30 litros de sangue por dia. Em um minuto, o coração lança 5 litros de sangue no corpo. Em uma hora, são 400 litros. O órgão faz dois movimentos, sístole e diástole. A sístole, que é uma espécie de contração, é responsável pela distribuição do sangue, e na diástole, o coração descansa. O coração de um maratonista profissional, em esforço máximo, pode bombear 40 litros de sangue por minuto. O órgão precisa de aproximadamente 120 segundos para atingir a capacidade máxima. Todos os dias, o coração humano gera energia capaz de abastecer um caminhão por 30 quilômetros. Se contar a energia gerada durante uma vida inteira, daria para dirigir até a Lua e voltar à Terra. O coração gera seu próprio impulso elétrico, independente da função cerebral. Isso faz com que ele consiga continuar batendo fora do corpo humano, desde que haja um suporte de oxigênio, e é isso que viabiliza o transplante do órgão. O coração do homem distribui sangue para 75 trilhões de células. As únicas células do corpo humano que não recebem sangue são as células da córnea. As doenças cardiovasculares, da sigla DCV, são de vários tipos, sendo as mais preocupantes a doença das artérias coronárias, que são as artérias do coração, e a doença das artérias do cérebro. Quase todas são provocadas por aterosclerose, ou seja, depósito de placas de gordura e cálcio no interior das artérias que dificultam a circulação sanguínea nos órgãos e pode mesmo chegar a impedi-la. Quando a aterosclerose aparece nas artérias coronárias, podem causar sintomas como dor no peito ou provocar um infarto. E quando se desenvolve nas artérias do cérebro, pode originar sintomas como, por exemplo, alteração de memória, tonturas ou causar um acidente vascular cerebral, também conhecido como AVC. O horário de maior incidência de ataques cardíacos é das 6 da manhã até o meio-dia. Ao despertar e iniciar as atividades do dia, a pressão arterial de todas as pessoas aumenta. Esse fato é comum e conhecido. Para pessoas hipertensas, esta ascensão de pressão pode provocar infartos fatais. Cerca de 40 a 60% dos pacientes infartados sofrem de hipertensão. Com a falência do cérebro, uma pessoa é declarada clinicamente morta, embora outros órgãos possam continuar funcionando com a ajuda de equipamentos. Agora, se o coração para, no entanto, nada mais funciona no organismo. Então é isso. Agradeço por ouvir esse podcast, que foi produzido como finalização do trabalho avaliativo para a disciplina de Sociedade, Educação e Tecnologia do curso de Ciências Biológicas, Licenciatura da UEMG, Unidade de Ibirité. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado e compreendido as curiosidades. Até a próxima!